Começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Estamos começando mais um Fuleiros Pop. Eu sou o Felipe Scaparello e hoje eu vou trazer um tema que, velho, sério, a gente do Fuleiros Pop, eu e a Júlia principalmente, estamos tentando trazer essa pauta há muito tempo. E hoje a gente reuniu um time muito foda pra falar sobre isso, que são eventos geeks e cosplayers. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse mundo, tudo, costura, como faz pra você ser um cosplayer, o que depende, sobre os eventos, o que rola, os bastidores. E pra conversar aqui conosco sobre isso, temos a Jessie Croft. E aí, Jessie, fala um pouco sobre você. Oi, pessoal, eu sou a Jessie Croft, alguns também me conhecem como Jessie TR, e eu sou cosplayer já aí desde 2009, e atualmente eu sou a cosplayer embaixadora do Tomb Raider aqui no Brasil. Isso, né, cara, eu não sei nem o que falar, tem muita gente muito importante aqui, eu tô até bobo. E temos diretamente de São Paulo, ela, a próxima Shoto do Boku no Hero, Letícia Simões. Oi, gente, eu sou a Letícia, 22 anos, comecei a fazer cosplay ano passado, muitos planos pela frente, graças a Deus, né? E vamos que vamos. E também temos aqui com a gente a incrível escritora, ilustradora, velho, tipo, eu sou muito fã dos trabalhos dela, Vi Marquette. E aí, galera, prazerzão conhecer todos vocês. Eu não tô no meio cosplay, mas tô aí na ilustração, nos quadrinhos, pra contribuir do jeito que eu posso. E temos ele também, que já é de casa, né, velho? Ele, Giovanni, lá do Fala GamerCast. E aí, pessoal do Fuleiros Pop, ouvintes, convidados, boa noite a todos. Não faço cosplay, mas é uma arte. Espero contribuir aí com a nossa conversa. E temos ela que eu sou apaixonado de verdade. Ela que é a Mulher Maravilha do Cerrado, Amanda Kimberly. Meu Deus, que honra estar no meio de vocês todos. Eu sou a mais novata que eu acho. Eu tenho 24 anos e faço cosplay desde junho desse ano. É o primeiro cosplay que eu faço e tô gostando muito. E pretendo fazer muitos ainda. Ah, e temos ela, a nossa Otome, fofinha como sempre, Júlia Conejo. Aqui é Júlia Conejo e eu nunca fiz cosplay, mas eu tenho vontade. Então vamos lá e, lógico, depois a leitura de feedbacks e e-mails. Então, galera, estamos aqui agora para mais uma leitura de feedbacks e e-mails. Lembrando que é sempre importante você, ouvinte, fã, que nos acompanha nas redes sociais, que acompanha nossos podcasts. O quão é importante ter o feedback pra gente, que a gente possa melhorar, trazer mais temas que interessam vocês, trazer mais conteúdo que interessa vocês e melhorar cada vez mais essa entrega e essa relação que a gente está tendo com vocês, que tá tão gostosa. E aqui comigo hoje está ela, a maravilhosa Júlia Conejo. Como é que você tá? Gente, eu tô bem. Tô ficando um pouco rouca agora, sem motivo nenhum. Do nada. Sexy, é sexy. Virar um travecão aqui. Então, Júlia, era pra ter o José aqui, né? Esse corrupto salafrário, mas ele está agora com afazeres com a família. Então, Júlia, nós temos um feedback gigante, mas assim, tipo, gente, gigante pra ler hoje, referente a dois podcasts, nossos dois últimos podcasts. Então, Julinha, o que é que o Kaique Breno, de Anápolis, aqui em Goiânia mesmo, onde eu resido, tá falando aí pra gente? Ele mandou a seguinte mensagem. Fuleiros Pop, vocês são muito bons e engraçados. Queria falar sobre os dois programas de vocês. O de televisão BR foi uma das melhores coisas que eu já ouvi na porra da minha fodida vida. Foi engraçado demais e teve a galera mais velha opinando bastante sobre os programas absurdos que se tinha nos anos 80 e 90. Mas senti falta de falar dos clássicos como Linha Direta, Lendas Urbanas, no Gugu, Roda Roda Johnson, Johnson Johnson, Fantástico, e suas entrevistas polêmicas e do clássico das madrugadas. Fala que eu te escuto. Quero muito que você... Peraí, Juju. Bora dar um adendo aí que realmente o cast de TV brasileira, se pá, é um dos nossos mais acessados e mais ouvidos. Eu vivo comentando no grupo que eu amo essa mescla entre o pessoal mais novo e o mais velho, porque o cast fica com aquele clima nostálgico e ao mesmo tempo fica com aquele clima muito atual. Então cria-se um cast muito atemporal, que em qualquer momento da sua vida tu pode ouvir aquilo ali, que tu vai estar se sentindo bem, vai estar sentindo esse clima. E o Elbert, que infelizmente não tá aqui nessa leitura de feedback, ele é o mais velho do nosso grupo, então ele destruiu nesse podcast, cara. Ele só mandou o fino do fino, como diria o Gabriel, para os ouvintes pesquisarem, para as pessoas mais velhas se sentirem situadas com aquela programação que se tinha ali nos anos 70, 80 e 90. É muito bom, velho. E a Júlia, né? Que é essa queridíssima que tá aqui trazendo os programas mais atuais, cara. E foi muito incrível esse cast, foi engraçado. Vou continuar aqui. Quero muito que vocês continuem assim, porque é muito agradável esse tipo de tema. E é melhor ainda quando vocês falam sobre eles. O outro episódio foi os de jogos de terror. Gostei do que a Júlia disse sobre a evolução natural e rápida das plataformas. E o que também adorei quando falaram de Paradise, que é um clássico do terror. A sonorização do cast me deu medo e excitação, pois eram sons dos jogos ali no meu ouvido. E isso me transportou para a época que eu joguei boa parte desses jogos. Qualidade e time forte fazem de vocês um dos podcasts mais legais de se ouvir e indicar para os amigos. Trago mais temas assim que sempre terão um cliente fiel. KKKK, abraços a todos e, Júlia, passa o zap zap KKKK. A Júlia se emociona fácil por esses galanteios. E, gente, ó, a Júlia já tem dona, ela é do fuleiros de todos nós. Não venham com essas gracinhas de zap zap, não. O único que tem o zap zap da Júlia. Chama no Insta. Verdade, chama no Insta. Só não manda rola. Pau aleatório não, galera. Pau aleatório é do mal. Para com isso, porra. Enfim, sobre o cast de games, cara, uma coisa, eu vou até falar aqui com a Júlia diretamente. Júlia, você estava com um grelo muito duro e babando gravando esse cast. Cara, tu destruiu. Não, é sério, você sabe disso. Mano, a menina tava metralhando. Não tinha nada que ela não soubesse eu falasse. Ah, mas é assunto que eu gosto, né? Sobre a sonorização, cara, eu praticamente mamei o José depois da edição do podcast e ele está no ar, porque ele colocou, pra quem ouviu aí, e quem não ouviu, ouvinte que tá chegando nesse feedback aqui caindo de paraquedas, ou novo ouvinte, ouça aí o podcast de games de terror, cara, que se você gostava de Resident Evil, de Silent Hill, de qualquer um desses jogos. Até jogo mais recente também, um pouco mais recente. Sim, vai ter muito da sonorização desses jogos dentro desse cast. Então vai ter certas horas que a gente vai estar citando algo e tem lá aquele chiado do monstro do Silent Hill, vai ter aquela sineta tocando. Então a edição desse cast ficou muito boa. A gente tá indicando pra todo mundo porque, puta que o pariu, esse cast ficou do caralho. Então, o que a Júlia falou, o Giovanni ressaltou lá do Fala GamerCast, aliás, um abraço pessoal aí do Fala GamerCast, principalmente Giovanni, que sempre tá aí com a gente gravando esse tipo de pauta. Então, muito obrigado, né, Kaique e Breno aqui de Anápolis, Goiânia. Muito obrigado aos ouvintes goianos que sempre estão mandando feedbacks pra nós. É isso. Júlia, você tem mais alguma coisa pra falar aí de um certo sorteio que tá rolando? Tá rolando sorteio do Fuleiros com a parceria do Cinerama. O sorteio seria uma caneca da nossa parceria, mais um quadro do Darth Vader, tamanho A4, né? Sim. Corre lá no Instagram do Cinerama enquanto dá tempo, viu? Sim. Só lembrando pra você que for ouvir esse cast daqui 20, 30 anos, esse sorteio teve início e esse feedback vai sair no podcast que vai sair dia 8/2/2019. Então, se adeque ao tempo aí e veja se você ainda pode participar do sorteio. Mas não se preocupe, futuramente a gente vai ter outros sorteios mais ligados ao Fuleiros Pop. E aí, Júlia? A pessoa quer conhecer o Fuleiros Pop, quer conhecer nosso site, nossas redes sociais, como a pessoa faz para conhecer nosso material, nossos memes, nossos produtos, tudo que a gente tem disponível para o público? Cara, temos o nosso site, que é o www. Como é que era? Caramba, esqueci. Nossa, o nosso site é www.fuleirospop.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, @fuleirospop. @fuleirospop. Ou @fuleirospop. É a mesma coisa. Sim, sim. No Facebook também, @fuleirospop lá no Facebook, que a gente tá querendo dar uma reerguida ali naquela zona nossa que tá um pouco parada. Mas nosso Insta, galera, tá bombando, os sorteios estão rolando tudo por lá. Tudo que vocês quiserem saber, como tá que tá com a gente, vá por lá. Se você quiser mandar feedback sobre o Fuleiros, pode mandar na nossa redes sociais privadas, pode mandar na rede social do Fuleiros e, pelo amor de Deus, gente, começa a mandar feedback pelo site, a gente quer crescer por lá também, porra. Também então pode é isso. Encontrar a gente pelo Spotify. Exatamente, estamos no Spotify. Inclusive, temos podcasts gravados com a nossa parceria Cinerama lá no Spotify. Episódio sobre o Jack Horseman. Então, e galera, outra, pra finalizar, saiu a HQ do Fuleiros. Sim. Tem link pra baixar. Quem quiser, ó, só entra no site. Sim, no site tem lá pra você baixar em PDF, tem como baixar em CBR. E você também pode baixar aí do seu smartphone. Tá tudo compactadozinho. É, tá tudo bem compactado pra qualquer plataforma, pra qualquer celular. É só você baixar, aproveitar e ver esse conteúdo de extrema qualidade. E em breve, galera, em próximos sorteios, entre outras coisas, vai ter material sim das nossas HQs sendo sorteado por aí. Então, realmente, fiquem ligados nas nossas redes sociais, nos podcasts, que a gente vai valorizar também o ouvinte do podcast, fazer um sorteio só para pessoas que identificarem coisas da nossa cultura, mas isso é mais pra frente. Então, fiquem realmente muito ligados nessa porcaria aqui, nesse podcast, que a gente vai trazer muita coisa pra vocês, tá bom? E aí, Júlia, bora pro próximo episódio que tá pra rolar aí? Puxando vinheta. Vamos começar a falar sobre a CCXP. O que vocês preferem? Algum evento grande? Falar de eventos de animes ou eventos geeks menores, de bairros, cidades? Como vocês preferem ir avançando nesse papo? Isso foi uma pergunta? Foi uma pergunta. Tá. Eu acho que de repente era interessante a galera falar, tipo, a melhor experiência ou a pior experiência, pode ser maneiro. Eu, por exemplo, a pior experiência, eu adoraria escutar. Então pode começar, Vi. Não, tá tranquila. Pode esculachar o local. Gente, o que eu acho de pior experiência pra mim, assim, como fotógrafo de eventos, é geralmente quando, vamos supor, o evento vende 1.000 ingressos pra um espaço que não cabe nem 200 pessoas. Eu acho que isso é um pouco de responsabilidade bastante do local. Eu mesmo já fotografei muito em local, por exemplo, faculdade. Tem faculdades que são menores, tem faculdades que são gigantes, mas geralmente são as faculdades menores que captam esse tipo de evento porque rende uma grana muito boa pra eles alugando o espaço. E, velho, eu já passei experiência assim do tipo de eu não tenho espaço pra fotografar os cosplayers, eu não tenho espaço pra simplesmente respirar e as pessoas se machucarem às vezes passando, porque dá muito emo nesses eventos e os emos andam com um bracelete de Spike, já me rasgaram a roupa com um bracelete desses, então é triste, principalmente morando em Goiânia que é calor para um caralho. Então, eita. Quem de vocês aí já passou esse tipo de experiência ou então tem alguma experiência ruim pra contar nesse Passei. Quando você falou de calor e aperto, eu lembrei. Primeiro evento que eu fui, de cosplay da Mulher Maravilha estrear ele. Foi o pior evento da minha vida, brincando, foi o melhor. Mas é porque lá era de graça o evento. E o espaço foi no Cora Coralina, não sei se vocês lembram, se vocês foram. O espaço Cora Coralina é muito pequeno e apertadinho. E lá foi o ó, porque, gente, eu não dava um passo e ninguém deixava eu andar. Eu dava um passo e parava pra tirar foto. Eu não conseguia ir no banheiro, era bem complicado, porque era muita gente amontoada, muita gente querendo tirar foto, e isso é o que a gente que é cosplay sofre bastante, que é essa dificuldade, né, de ser pessoa normal, tipo, eu quero tirar foto com os cosplays também, poxa, mas eu não consigo porque as pessoas querem tirar foto comigo. E isso é meio, acaba sendo um perrengue que a gente passa nos eventos. Fora o calor, né, que, nossa senhora, Goiás é imbatível nisso, né, muito quente. E o espaço lá era muito pequeno pra muita gente, porque realmente foi um evento gratuito. Inclusive, tá indo pra terceira edição, né, esse ano, em 2019. E eu vou participar também, vai ser bem legal. Mesmo sofrendo. Eu acho que vai ser um pouco ampliado lá, não sei, ele vai abrir mais espaços. Sim. Pra ter outros estandes também, que ele vai levar bastante estande, acho que é bem interessante também. Mas eu acho que isso que você falou é verdade, a gente tem que pensar bem qual vai ser a estrutura que a gente vai ter pra receber estande de gente, porque, cara, ingresso de 10, 15 reais chama muita atenção, então assim, tem que ter um espaço grande pra poder, né, a pessoa ficar à vontade, de tudo mais, isso é importante. Então, isso que vocês estão falando sobre calor e tudo mais, eu, por exemplo, esse final de semana fui num evento, o Ressaca Friends, e apesar de eles terem mudado de lugar, foram pra Promagno agora, então apesar de ter os corredores largos, o calor era imenso. tem cosplayer que às vezes vai com aquelas roupas mega fechadas, igual. Eu faço cosplay da Batgirl também. E se eu tivesse com a roupa dela, eu não ia conseguir ficar no evento. Porque é muito quente, o ar não dá conta, sabe? Sim, eu acho que um dos maiores inimigos aí nos eventos é realmente o calor. Tanto que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu tô vendo em menor quantidade durante o verão. Porque o ar-condicionado dos lugares não tava dando conta e não só cosplayers, mas público também tava até passando mal. Que o ar não tava dando vazão e acaba ficando muito quente, né? Excesso de pessoas, calor, o calor humano ali chega ao extremo e o ar-condicionado não estava dando vazão. Então eu acho que uma das piores partes assim é realmente o calor, né? É, sobre coisas, experiências diferentes e talvez até negativas, né? Às vezes também tem o que a Amanda citou sobre muita gente tá vindo tirar foto, às vezes você tá mega apertado para usar o banheiro ou você tá morrendo de sede, não consegue chegar até o local, demora 40 minutos, o que se você tivesse sem nada, você iria assim, em menos de 5 minutos chegaria. E também tem algumas pessoas que elas não sei se é por vergonha ou por preguiça de chegar e pedir pra tirar foto com você. Fica tirando fotos de você em momentos meio inoportunos, sabe? Fica meio estranho. Comendo com a mão na boca, tirando piolho. Jesus. Não, gente, é sério. Eu estava num evento lá na BGS. Tava comendo, porque eu tinha passado o dia inteiro sem comer. Fui comer às 5 horas da tarde. A hora que eu sentei pra comer, eu vi uma câmera apontada pra mim. Eu pensei, meu Deus. A pessoa veio falar comigo depois que viu que eu fiquei meio sem graça. Eu com a boca tudo suja, pingando gordura no dedo, tava uma beleza. É, isso já aconteceu comigo também, já aconteceu de tirar foto na fila pra pagar o lanche, comendo, e às vezes assim, você finalmente senta depois de quase o dia inteiro em pé, tirando foto e falando com o pessoal, você finalmente senta pra ter assim uns minutinhos pra comer alguma coisa, e logo vem um monte de pessoa querendo tirar foto com você, e você fala, não, mas eu tô comendo, ah, não faz mal não, a gente tira foto de você comendo mesmo. O chato dessa parte, né, de você estar no momento que, sei lá, às vezes é chato, né, cara? Você tá comendo ou querendo ir no banheiro, alguém para você e você tem, não pode negar. Essa parte chata é porque você não pode negar, porque as pessoas ficam achando exatamente que você é uma pessoa rude, que você, ah, você é obrigada a tirar foto comigo, você tá aqui e se expondo dessa forma, você precisa tirar foto comigo, você não pode negar, você fica ainda mal falado, é, sei lá, então isso é muito chato, porque a gente não tem obrigação, né, de certa forma. Eu acho que as pessoas têm que respeitar, elas têm que primeiro perguntar, né, se pode ou não, porque tem muita gente que já chega querendo tirar foto, você nem sabe se você tá disponível ou não pra tirar foto, sei lá, e às vezes, né, fica ruim a situação. E essa parte também de você chegar e a pessoa, tipo, nossa, eu vou tirar foto com você, então nem se você não quer ou não, se você tá com um batom borrado, assim, sei lá, você tá numa situação meio ruim, elas não dão importância, elas só querem tirar foto, se você negar, sai falando mal de você pelo evento inteiro. É, eu queria ressaltar um ponto aqui, principalmente pra vocês que são mulheres, sobre o assédio que cosplayers femininas geralmente sofrem, que eu como fotógrafo, eu vejo extremamente bastante, sabe? Algo corriqueiro do ponto de eu já tive experiências ruins de ter que tirar um cara de cima da mina e, tipo, quase ter que partir pra porrada porque tava agressivo já a coisa e a menina tava acuada, meio que não sabendo o que fazer. Aí eu e o segurança do evento percebemos isso, deu uma avisada e a gente foi lá. Então, se vocês já passaram por isso, se quiser contar, lógico, não precisa, mas se vocês já sofreram esse tipo de assédio, que infelizmente é algo comum, que infelizmente eu também vejo bastante. Bom, comigo nunca aconteceu. Até porque eu sou nova nesse cenário, então eu não sei se é por falta de experiência, ter passado por algumas experiências, mas comigo nunca aconteceu, não. O que já aconteceu foram coisas boas, tipo, tem gente que chorou antes de me ver, eu falei assim, nossa, por que você tá chorando? E não tem sentido você chorar, eu sou uma pessoa de verdade. Tem gente que, sei lá, abraça a gente, não quer soltar, de forma carinhosa, claro. Principalmente quando eu faço muito evento pra crianças, e as crianças, quando elas me veem, elas ficam chocadas, e eu falo assim, nossa, nossa, você é uma maravilha, meu Deus, é, ai, não sei o que, e tipo, é muito fofo, tem essa parte legal, sabe, comigo nunca aconteceu nada de ruim, tipo, assédio, a gente passar a mão no lugar que não deveria, nunca aconteceu, só essa parte boa sempre acontece, que eu fico muito feliz, porque é a parte mais legal, né, as pessoas ficarem chocadas, as pessoas gostarem muito, te abraçar, querer tirar um monte de foto, e teve uma menina em um evento que ela tirou foto comigo 3 vezes seguidas, né? Ela falou assim, ah, eu vou aqui, depois voltou, ah, eu quero tirar foto de novo. Tipo assim, nossa, achei muito fofo. Olha, tem uma amiga minha que tava num cosplay que envolvia um short muito curto. não que isso deva fazer diferença, mas falou que mais de uma ocasião a galera, tipo, botando a câmera assim na bunda dela, não incluía nem o rosto dela, sacou? Sim, isso acontece. Eu comecei com os cosplays, os modelos antigos da Lara Croft, que era de shortinho, e em alguns eventos eu já reparei, peguei pessoa parada atrás de mim tirando foto, né, da traseira, né? E é você parar, dar aquele esporro. E é chato, porque assim, mais antigamente, quando eu comecei, que eu não conhecia ninguém, não tinha amigos no mundo, nesse cenário cosplay e de evento, eu ia com a minha mãe. Então era chato a minha mãe ali do meu lado, vendo aquele bando de marmanjo tirando foto, eu distraída, porque eu tava curtindo o evento, e aquele bando de marmanjo tirando foto, né, da minha traseira. Então é uma situação como... Já é chato pra gente sozinha, ou até entre amigos, né? Imagine com uma mãe e um pai do lado. É, e as pessoas, elas não pensam nisso, né? Mas assim, desse tipo de experiência foi bem no início mesmo do cosplay que eu tive, ou que eu tenha reparado, né? E do geral, eu nunca tive péssimas experiências desse modo de assédio, né? Como a Amanda disse, normalmente as pessoas tratam a gente muito com carinho e com respeito também, pergunta se pode tirar foto, pergunta se pode abraçar. Então eu acho isso bem legal do público que atende esses eventos games, nerds, eventos de anime em geral, né? É, o pessoal sempre vem com muito respeito. Um ou outro que acaba desviando um pouco, mas isso foi mais assim no início. Eu comecei em 2009, então assim, lá pra 2010, 2011 ainda acontecia, depois eu não reparei mais acontecer. Agora não sei se foi displicência minha ou se, né, realmente a galera parou. Eu ia te perguntar, o que você acha que mudou, assim, pra você ter sofrido isso antigamente, mas não notar tanto agora? Eu não sei, eu sinceramente não sei. De repente, as próprias pessoas criaram coincidência. Agora ela anda com armas de verdade, sabe? Aí não... Olha só, é brincadeira dessa parte. Ah, eu acho assim que houve até mesmo um crescimento. O próprio público, né, começou a se tornar algo bem, bem mais popular, algo bem mais profissional. Amadureceu, né, velho? É, e o próprio público amadurece também, né? Então, como eu falei, não só foi em evento, eu acho que em qualquer lugar agora, hoje em dia, né? Porque tem balada. Sim, exatamente. É, sobre isso que ela falando, ao mesmo tempo, tem muita coisa boa acontecendo, tem muita coisa ruim. Que marca a gente. Não sei se é por ser região diferente, estados diferentes, mas aqui nos eventos que eu fui, não teve um até hoje que eu não sofri assédio. Não teve um. Ou é, tipo, tirando fotos de regiões específicas, ou é quando a pessoa vai tentar tirar uma foto com você, que tenta forçar alguma situação. É, inclusive, na Brasil Game Show, veio um cara pra tirar uma foto comigo, e ele pediu pra me dar um abraço. Nisso que ele foi me dar um abraço, ele me roubou um beijo. Eu achei super invasivo da parte dele. Meu Deus! Caramba, eu dava um chute na cara dele. Meus amigos todos olhando, achando que eu conhecia o cara, porque eu fiquei travada na hora, eu não sabia exatamente como reagir. Nesse mesmo evento, um cara veio por trás, passando a mão, veio, me agarrou por trás, o segurança teve que falar com ele, porque tava um negócio bem invasivo. Mas nesse evento também aconteceu muita coisa legal, quer dizer, igual eu falei, acontece muita coisa boa também. É, as crianças, quando veem os personagens, tipo, ali vivos na frente delas, elas ficam super emocionadas, super felizes, empolgadas. Eu cheguei ao ponto de ficar dando cambalhota com uma menininha de 5 anos no evento, gente, uma graça. Ela chorava, agarrava na minha perna. Ai, que fofa! Cara, eu já passei uma experiência, assim, extremamente parecida com a de vocês. Quando eu era mais novo, eu fiz cosplay de Gaara, do Naruto. E, tipo assim, um problema do cosplay quando você é muito novo é que você não tem carro, não dirige, não existia Uber naquela época. Aí você tinha que ir pros eventos de ônibus. Aí eu tô lá, eu todo maquiado de cosplay, indo de ônibus, velho. O motorista do ônibus, na hora que ele abriu, ele chorou. E assim, ele foi, me abraçou e falou, nossa, o Gaara do Naruto. E começou a tirar uma porrada de foto comigo, saca? Cara, Eu fiquei muito emocionado com a reação dele, sabe, velho? Foi muito, muito bom. É, foi uma coisa que, tipo assim, deu um trampo pra fazer, porque essa parte a gente vai entrar mais na frente, que é a confecção do cosplayer, mas deu um trampo pra fazer a maquiagem e tal. Eu já tenho algumas tatuagens do universo Naruto, mas, tipo, nada que seja no rosto. A tatuagem do Gaara é no rosto. Deu um trampo do cacete pra fazer a pintura no rosto. Aí, cara, pra eu chegar no ônibus e o motorista me reconhecer assim e ficar emocionado, tipo assim, um cara de, sei lá, 40 anos, velho. Cara, foi muito, muito, muito bom pra mim, cara. Eu fiquei, assim, muito feliz na época. Pô, já aconteceu do motorista do ônibus se oferecer pra me levar pro hospital, porque eu tava com a versão da Lara do Reborn, né, de 2013, que é toda machucada. O cara se ofereceu pra me levar pro hospital. Agora chorar, tirar foto, nunca aconteceu não, pô, maneiro. Ah, mas pelo menos se preocupou, né? Né? Eu acho que em todos os eventos que eu fui aqui em Goiânia, todos eu fui de ônibus. É até porque eu moro em outra cidade próxima a Goiânia, então quando tem evento em Goiânia, aí eu tenho que me deslocar. E a única forma mais rápida, rápida não, né, mas mais econômica, vamos dizer assim, é ir de ônibus. E aí, como eu chego nos eventos e tipo, é muito difícil ficar andando com mochila e tudo mais, aí eu já vou pronta de casa, porque não tem ninguém pra ficar carregando pra mim. Aí eu vou pronta, né, levo o mínimo que eu consigo de coisas, e aí no ônibus o pessoal para, assim, todo mundo para, olha, fica falando coisa. Tem gente que pede pra tirar foto. E engraçado é que nos terminais de ônibus ninguém pede pra tirar foto. Mas se uma pessoa pede, aí todo vem um mundo monte pede. De... Exatamente. Isso aconteceu comigo, cara, recentemente. Tava todo mundo olhando, falando bem, falando um monte de coisa. E aí as pessoas não pedem pra tirar foto. Eu fico chocada. Eu falo assim, gente, pode te pedir. Não precisa ficar com vergonha, né? Todo dia que você vê uma mulher maravilha andando na rua, vocês veem isso todo dia, não vê, né? Então as pessoas ficam com vergonha, assim. Eu não tenho vergonha nenhuma. Eu vou lá e peço. Se eu vejo se alguém cosplay na rua, ou então, sei lá, no ônibus, eu peço mesmo. Eu passei duas situações engraçadas, que o último cosplay que eu fiz também foi do Universo Naruto, foi da Ino, porque eu tinha um cabelo grande até um tempo atrás. Aí, tipo assim, depilei perna e tal. E eu tenho uma semelhança, um semblante um tanto feminino. Então, tipo assim, tinha gente que chegava em mim pensando que era mulher. E, tipo, eu sofri esse tipo de assédio que a Letícia citou aí. Eu sofri, tipo assim, o cara pegou na minha bunda, deu aquela olhada assim, você sabe que eu sou um homem nele. Caralho, velho, homem? Como assim? Você tem um cabelo desse tamanho? Eu fiquei assim, cara, é só um cosplay. Chegasse no cara e falasse assim, então, embaixo dessas calças tem uma surpresinha. Meu Deus. Gente, eu tenho um amigo também que ele faz cosplay e o rosto dele também tem uns traços mais femininos. E nesse último evento que eu fui, chegou um cara pra mim, me chamou de canto, achei que ele ia falar comigo sobre a minha amiga, que também estava junto, né? Ele falou, meu, essa pessoa aí, qual que é o nome dela? Eu falei, gente, é Ricardo o nome dele. É homem! A decepção, né? A decepção meu e o susto. Outra coisa peculiar que eu passei foi ano passado, final do ano passado ou início desse ano, não lembro corretamente, mas foi num evento numa faculdade, no exato no evento que eu machuquei meu braço numa pulseira de spike de um cara lá, porque o local tava muito apertado, eu correndo de um lado pro outro com câmera e mochila nas costas, estou eu lá, Felipe Scaparello, todo cansado, 7 horas da noite, evento praticamente acabado, indo no banheiro, né, de boa, entro no banheiro masculino, e tô, cara, assim, a cena que eu vi, foi uma parada muito lamentável. Porque, tipo assim, não era cosplay, era um pessoal que tava lá no evento mesmo, pessoas que não estavam fantasiadas, no caso. Elas estavam fudendo no banheiro, e tipo assim, não estavam dentro do box do banheiro, nem nada não. Elas estavam tipo assim, na pia, e a menina tava gritando, Moti, Moti, senpai! Tipo assim, ai, não! Deus do céu! Ela não tava preparada pra ouvir isso! Da próxima vez, dá um trigger warning aí, cara. Caralho. Cara, eu acho, eu juro por Deus, eu acho que eu nunca, eu me senti tão assustado e chocado na minha vida. Ela tava, Mati, Mati, senpai, Mati, cara, eu caralho, o que vocês estão fazendo? Eu simplesmente virei as costas e, tipo, tentei apagar isso da minha mente, mas toda vez que eu entro num banheiro de faculdade, é essa cena que me vem à mente. Obrigado, eventos de anime, por me traumatizar a esse ponto. Você me traumatizou agora. Nossa, eu me esqueci, sim, agora eu fiquei com medo, né? Eu tô pensando assim, nossa. Que evento de anime eu só fui no Anime Friends de 2016. Eu fui, meu, era no Campo de Marte, então, tipo, era um lugar aberto. Só que o problema era, tava muito sol no dia. E eu ficava num lugar que tava coberto, eu ficava, tipo, fora. Então, chegou um ponto que eu tava com camiseta, eu comecei a passar mal, eu tive que ir naquelas lojinhas, pagar um preço absurdo em regata pra simplesmente poder me divertir o resto do dia. Mas já vi também acontecendo a sede já, tipo, a menina tava fazendo cosplay da Electra, com aquela roupa vermelha dela. uniforme eu clássico. Eu via os caras olhando pra ela. Nossa. Eu escutava os comentários. Enfim, era isso. O que que acontecia? Mas, tipo, chegar nela e pegar... Essa da Electra vai ser um dos meus cosplays do ano que vem. Espero que não aconteça nada comigo. Se não tiver Dorotimaru, eu vou ficar muito triste com você. Não, provavelmente vai ter, porque tá difícil. Mas eu lembrei de uma coisa aí agora que veio à mente, assim, foi desrespeito aos cosplayers em eventos, os apresentadores. Eu não sei quanto vocês, gente, mas aqui em Goiânia, o pessoal, quando vai fazer a apresentação, vai ter alguém que vai estar sempre lá no palco falando, dando a voz pro evento, né? Então, a maioria dessas pessoas nem são do meio nerd. Uhum. Aqui exato. O povo é muito esquisito. Já vi isso acontecendo bastante. E o que acontece? Primeiro, erram o seu nome, né? O seu nome do personagem, que é a parte mais tensa. Tudo bem, tem os personagens que é quase, não tem como falar o nome, né? Porque tem muita gente que não conhece, porque é muitas pessoas, muitos universos, muitos lugares que vêm. E aí, teve um evento em questão que me deixou muito magoada, que foi um evento grande, primeira vez em Goiás, que foi um evento de games, eu esqueci o nome do evento, mas não vem ao caso. Que o cara, ele era o apresentador lá, pra vocês terem noção, o cara era apresentador do Globo Esporte, da TV Anhanguera. Ele não entende nada sobre o assunto. E o que aconteceu? Subiram alguns amigos meus, todo mundo lá que eu conheço, a maioria, e subiu e tal, pra eu fazer as poses e tudo mais, fazer a apresentação. E esse cara, ele faltou com todo respeito com todos os que estavam ali. Primeiro, ele falou que tinha um amigo meu que estava de Power Ranger, e ele não tava conseguindo falar porque ele, tipo assim, o capacete é muito abafado, não tava dando pra ouvir o que ele tava falando. E ele chamou o cara de debilitado, primeira coisa. Chamou o cara de debilitado. Caralho! Falou que o cara estava debilitado, que ele não deveria nem estar lá no evento. Assim, como você sabe que isso pode dar processo. Exatamente, não, mas ele sendo uma pessoa pública, né, que não vem ao caso falar quem é, mas isso é erradíssimo. Fora ele ter falado isso, né, ele ainda teve um momento lá de interação com o público que teve um menino que ele subiu no palco pra poder pegar o prêmio dele, que ele acertou uma pergunta. E esse menino, ele devia ter uns 7, 8 anos e ele era gordinho, né? E aí o prêmio dele seria o que ele escolhesse, né? Tipo, tinha uma garrafinha d'água, tinha óculos, tinha um monte de coisas. E aí o cara subiu pro palco, o palco era um pouco alto. Aí ele, na hora que puxar o garoto, aí ele fez a brincadeirinha infame. A primeira brincadeira infame dele foi falar, nossa, vai precisar de uma ajuda aí, né, pra poder subir. É tipo, duas pessoas pra subir ele. Beleza, fora isso. Não, ok, ninguém percebeu, né? Nem o próprio garoto percebeu. Aí, depois disso, o que que ele fala? Ele fala, o menino escolheu uma garrafinha d'água. E aí ele falou assim, pô, legal, agora você pode ir pra academia. E eu caralho, falei, velho. Como assim? Primeiro, o menino tem 7 anos, né? Ridículo. E segundo, porque ele tava bulinando o garoto. Tipo, na cara de todo mundo, assim, todo mundo tava vendo. E eu fiquei chocada. Eu olhei pro lado e falei, cara, você não viu o que ele falou? E a pessoa falou, não, o menino nem vai saber, sabe o que tá falando. E eu fiquei assim, chocada. Chocadíssima. Aqui, eu já passei por esse tipo de experiência, exatamente com um cosplay muito parecido, da mesma vertente da sua, da Liga da Justiça, que um cara tava de Flash, aí o apresentador simplesmente virou, ele tá fantasiado aquele cara lá das HQs, dos quadrinhos, dos gibis, sei lá como é que se fala. É tipo assim, e o cosplay do cara tava muito bom, assim, extremamente bom. É tipo, zero valorizado, sabe? E ele ainda chamou nossos cosplays de fantasias, o pior ainda de tudo. Eu ia perguntar se vocês têm esse negócio de se incomodar com esse termo. Ele falou que era uma fantasia, e falou assim, não, mó legal sua fantasia. Aí eu falei assim, você tá me chamando mas não é. De palhaço? Não é fantasia, é cosplay. Até porque o desfile era cosplay, não era desfile a fantasia, não. Não era festa fantasia, né? Não era baile de carnaval? Não era baile de carnaval, exatamente. Eu vou ser sincera com vocês, eu não ligo, não. Eu não ligo de ou chamando cosplay ou fantasia. Mas eu não ligo pro termo. Você não precisa ligar pra isso. Você nossa, você manda. A bicha é convidada pra ir pra Londres fazer cosplay. quando eu fui convidada aí, Londres não foi pelo cosplay, na verdade, né? Foi porque, além de ser cosplayer da Lara, eu também faço parte de fansites. Então, o fansite, ele foi convidado pra testar em primeira mão o jogo que foi lançado agora há pouco tempo, que foi Shadow of the Tomb Raider, né? E foi, assim, a primeira leva pra imprensa mesmo, em geral. Eles fizeram 3 eventos simultâneos, Canadá, Estados Unidos e Londres, Inglaterra, e eles convidaram vários fansites sites, né, pra fazer parte desses eventos junto com a imprensa, pra que seríamos os primeiros a testar os jogos, né, o jogo, na verdade. É, esse negócio de querer, tipo, mostrar pra família, tipo, porra, tô sendo chamada, caraca, fui selecionada pra não sei aonde, pra participar do CCXP, não sei o quê. Caraca, minha família nunca vai entender o que cargas d'água eu tô fazendo com a minha vida. Não adianta vir pra sucesso. É outra esfera, é outro mundo. Sim, Vi, fala mais um pouco aí da sua experiência. Pra quem não sabe, a Vi teve o livro dela não só publicado, como amostrado, isso existe? Exposto. Não, essa palavra. No Artist Alley, né? Eu fui selecionada pro Artist Alley. Então, tava lá com a minha cozinha, o meu livro e print. Eu faço print, gente, eu faço muito gato, tá? Eu faço muito desenho de gato. E eu faço gatinhos vestidos de super-herói. É. Ai, que amor, eu quero ver. Manda Instagram. O meu Instagram é o de tirinhas, né? Que é o meu livro de tirinhas. E os gatinhos, os prints, estão no ponto arte. Mas está um linkado. Então, Vi, fala um pouco mais aí da sua experiência na CCXP. Não, minha experiência na CCXP foi ótima. Meu terceiro evento grande, assim, meu primeiro foi na Bienal do Livro, que é meio aleatório, ainda não tinha livro, então eu tava lá como ilustradora, teve uma atividade com ilustradores. Eu fui na GGRF, que é o do Rio, né, a Geek Game, e agora eu fui na CCXP. Olha, ai, gente, cara, muito bem organizado, assim, não tem do que reclamar, não. Eu comparo muito com a experiência dos outros, que tinha gente que vai todo ano e falou assim, ah, esse ano não sei o que, esse ano não sei o que, mas pra mim foi maravilhoso. Como assim, ah, esse ano foi melhor que o outro? Ah, não, esse ano foi ruim. Gente, eu queria só ir, não importa. Eu nunca fui nessa CCXP na minha vida, caralho, eu sou louco, tipo assim, ó, porque patrocinadores, qualquer coisa, ó, eu sou fotógrafo, queria ser fotógrafo da CCXP 2019. Nossa, eu nem ia reclamar. Gente, tinha gente reclamando que não tinha ganhado um pin do Art Selling e eu tava assim, eu só tô feliz de estar aqui mesmo. Exatamente. De pin, não. Adoraria um pin, mas não, tranquilo. E como foi a tua experiência lá com os fãs, amigos? Como foi a recepção lá? Pra você, esse calor, velho? Deve ter sido muito bom na CCXP, velho. CCXP. Cara, tu tem ideia que tu tava na CCXP 2018 com teu trabalho, olha, velho? Eu vou te falar um negócio. Não tenho noção. Eu tô meio assim, meio aérea. O que aconteceu? Eu acho que eu fiquei o evento inteiro esperando alguém parar na minha mesa e falar assim, você sabe que isso é uma pegadinha, né? Tu achou mesmo? Silvio Santos aparecer, né? E volando. Não apareceu até agora, então acho que é seguro, gente. Mas então não tenho noção, mas foi muito maneiro pra mim. Eu já tinha tido uma recepção bem legal na Geek Game aqui do Rio, e eu descobri que uma das minhas artes faz extremamente mais sucesso que as outras, que é o gatinho Harry Potter. O Cat Potter. Ah, tinha que ser. São trocadilhos ainda, então... Mas é muito legal. Eu vejo, assim, criança vindo de longe, apontando, falando assim, olha, mãe, o Cat Potter. Aí, tipo, a galera para, fica rindo dos gatinhos, dos trocadilhos. Eu acho muito maneiro. Muito gratificante, realmente. Gente, eu não sei mais o que falar, eu tô emocionado por esse tanto de gente importante aqui. Eu que tô aéreo, sério, assim, no nosso podcast, não é um podcast grande nem nada, só que, tipo assim, a gente tá tendo a oportunidade de entrevistar ultimamente, ter contato com pessoas que, tipo, são muito fodas. Eu acho todas as ilustrações da Vi foda. Eu tô acompanhando cada dia mais, um pouco mais, os trabalhos da Jess e eu fico, tipo assim, caralho, velho, essa pessoa tem que ter muito dinheiro pra fazer essas coisas. Eu acompanho a Letícia, por exemplo, há um bom tempo já no Insta dela, eu tava comentando com ela esses dias mesmo, sobre isso, que ela tem os cosplays muito da hora, maquiagem e tudo. E eu queria trazer agora aqui pra um ponto, que é a manufaturação, ou então o como fazer o seu cosplay. Porque, tipo, a gente tem várias categorias aqui, né? Tem um cos pobre, um cos rico, tem todos os tipos de material também pra você tratar e trabalhar, quais são os melhores. Na experiência de vocês, como foi pra achar tanto material, ou como as vezes até mesmo um local específico pra vocês comprarem a tua, querendo ou não, fantasia pro personagem. A manufaturação do cosplay. E aí, como é pra vocês acharem o material? Como é pra vocês comprarem o material, a roupa, se é caro ou não? Quem aqui já fez cos pobre? Quem não tem vergonha disso? Digam aí, galera. Gente, eu vou falar pra vocês. Eu fui dormir na casa de uma amiga no ano passado e eu não dormi, porque a gente tava com tudo pra ser, tipo, o cosplay. A gente fez do tema da DC, né? Todos nós com personagens da DC. Só que o cosmaker da minha amiga falhou com ela e falou, falhou comigo. Pra mim, ele não entregou o capacete da Batgirl, tanto é que eu não tenho capacete até agora. Estou providenciando pra dar um up, né, nesse cosplay. E a minha amiga ficou sem o corpete inteiro da Eve Poison, né, a Era Venenosa. Em uma noite a gente fez um cosplay inteiro e ficou maravilhoso. Agora assim, tem momentos que a gente prefere investir no nosso cosplay e a gente ir lá e comprar tecido e fazer, tem os lugares específicos que a gente gosta de ir, pelo menos, né, materiais, tipo EVA também, de, os mais grossos, os mais fininhos, mas tem momentos que às vezes até por causa do tempo, faculdade, trabalho e tudo mais, e não dá pra você tá fazendo, acompanhando essa evolução, então você vai lá e simplesmente encomenda. Geralmente cosplay, querendo ou não, é uma coisa cara, e nem todo mundo valoriza isso. Por exemplo, eu tenho amigos que trabalham com isso, indo em festas, fazendo animação para festas infantis, né, temáticas, e às vezes eles não conseguem receber esse retorno, sabe? Então fica uma coisa bem, assim, puxada. Mas é aquele negócio, se a gente faz o que a gente gosta, né, isso que importa. Inclusive, o pessoal tá se programando pra ir fazer ação social, e acho que o que importa é você tá feliz com o que você tá fazendo, independente, tipo, se custa um pouco mais do que você espera ou não, mas é isso. Verdade, verdade. Falou tudo. Eu acho assim, que em épocas de crise como a gente vive no Brasil hoje em dia, qualquer gasto extra acaba se tornando um problema, né? O que eu faço muito nos meus cosplays é reciclar material. Quando eu falo assim, reciclar material, não é reciclar material que sobrou de outro cosplay, não. É reciclar material mesmo. Pegar coisas de dentro de casa que eu não uso mais e adaptar e montar em cima de outras coisas até sair uma coisa similar. Às vezes as pessoas me perguntam como é que eu fiz o escudo da minha Mulher Maravilha. E eu simplesmente falo que foi uma tampa de lixeira. Ah, e eu também. E ninguém acredita, porque assim, ficou descaracterizada. E é uma tampa de lixeira. Uma tampa de lixeira que eu adaptei e parece realmente um escudo. E ainda encaixa a espada ali no escudo, né? Pra ficar uma certa outra proteção ali. E as pessoas às vezes não acreditam que, não pode ser. A gente tem que mostrar e tudo mais. Então, eu acho assim, é a forma também de adaptar o que você tem na sua volta. Mas sim, cosplay, um cosplay assim, de mais qualidade, como já foi dito, a gente acaba tendo que investir mais, até mesmo pro material, comprar um material melhor, porque há diferença até mesmo no EVA. Os EVAs mais baratos, ou eles são mais finos, ou eles são de baixa qualidade, e os EVAs mais caros também, tem os EVAs mais grossos, um pouco mais de qualidade, então acaba sendo sim um investimento. Isso que você falou é verdade, a gente precisa... Na verdade, a gente tem que usar a nossa imaginação, né? Eu acho que é importante a gente ter criatividade. Se você consegue transformar uma coisa que você tem em casa em uma coisa totalmente nova e que é útil, cara, vai em frente e faz. Porque não importa no cosplay. O que importa no cosplay é você fazer aquilo que você gosta da melhor forma possível. Não é pra você, eu vou gastar horrores de dinheiro. E às vezes você nem ganha. Igual como tem muitos concursos que a gente participa, que a pessoa ganha pela inventividade, pelo que ela fez. Como ela utilizou os materiais e não por causa que ela gastou. Gastei 3 mil reais no cosplay. Eu não teria esse dinheiro pra gastar no cosplay. Se eu tivesse 3 mil reais pra gastar em cosplay, eu compraria um monte de peruca e máquinas pra costurar, porque eu não tenho. Então assim, eu gastaria com coisas que eu sei que eu não consigo fazer, que é peruca e lente. Agora o resto que eu puder fazer, eu faço na mão, eu invento, porque gente, fica muito, muito caro. E se você consegue adaptar as coisas que você tem em casa e usar a sua imaginação e ver um resultado bacana, nossa, é muito realizador, muito mesmo. Eu gostaria de perguntar para vocês se existe cosplay fácil de fazer, a parte da roupa, porque existem cosplays que são bem parecidos com os personagens originais e outros tão, não muito, né? Porque o cosplay, ele faz a sua própria roupa e em alguns casos manda para alguém fazer. Vocês acham que existe, por exemplo, um Jedi? Fazer cosplay de um Jedi, que eu acredito que seja mais simples do que fazer um cosplay de Batman, do filme Cavaleiro das Trevas, que é toda uma armadura, ou então até Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo. Existe aquele que é mais fácil ou mais difícil? Eu acho que a palavra não seria fácil, né? Não seria nem mais fácil, talvez nem mais trabalhoso. Seria menos trabalhoso e mais trabalhoso, exatamente. Porque mesmo que seja um Jedi, e aparentemente um Jedi seja mais simples que uma armadura do Batman, vai ter ali a questão de encontrar o tecido certo, a cor certa. Eu sou aqui do Rio de Janeiro e as pessoas às vezes falam pra mim, deve ser super fácil, porque o Rio de Janeiro tem a questão do carnaval, então tem várias lojas que vendem tudo que você imagina. Todo mundo não, achando, gente, que é fantasia. Não, gente, não é não. Não, porque eu vou nas lojas de carnaval, sim, comprar várias coisas pra, sim, pra criação do cosplay. Sim, e, mas simplesmente, às vezes, não tem a cor que você quer. Quando a Lara teve o reboot da Lara e ela passou a usar a calça, e essa calça com uma cor caqui e ou voltada pro bege, eu não achava de jeito nenhum o brim pra fazer a calça. E eu não, também não achava uma calça do jeito que era. Então eu tive que correr meio mundo, o Rio de Janeiro inteiro. Fui em várias lojas do Saara, loja de tudo quanto é lugar, e não achava a cor do tecido. Até que eu tive que fazer o quê? Eu comprei tecido branco e tingi. Então, assim, não é a questão de ser mais fácil ou mais difícil de ser feito, sim o grau do trabalho que você vai ter pra finalizar. Eu tenho um cosplay que é da Comandante Shepard do jogo Mass Effect, que é uma armadura completa, aquelas armaduras futuristas. E todo mundo acha que foi a pior cosplay que eu fiz em termos de dificuldade. E não foi. A Isaac também, que eu levei, assim, uns 2 anos pesquisando como fazer, né? Nunca tinha feito uma armadura na minha vida, então eu fiquei pesquisando muito pra saber como que eu ia fazer. Mas de todos os cosplays que eu fiz, não foi o mais difícil. Por incrível que pareça, foi um do Tomb Raider, né? Da Lara Croft que eu fiz, que foi um dos mais difíceis, que foi a questão de eu ter que fazer o arco, né? Ter que criar um arco. Eu mesmo tive que fazer algumas peças da própria roupa que não vendia aqui no Brasil, porque era roupa de frio, e eu ter que comprar tecido pra mandar fazer, porque eu sou péssima costurando, gente. Eu costuro bolsa, eu faço cartucheira, eu faço mochila, eu faço cinto, mas não me peça pra costurar roupa, que vai sair tudo. Caralho, velho, não, peraí, Jesse, caralho, você tá reclamando de não saber costurar. Tu fez um arco, velho, tu fez um arco e flecha. Mano, isso é muito mais foda do que fazer um costurar, velho. Tem nem noção. Mano, isso é cosplay raiz, galera, ó, ouvintes aí. Isso é cosplay raiz. Faça seu próprio arco e caça sua própria comida. É isso aí. Não, gente, mas é sério. Há talentos e talentos. Tem gente que tem muita facilidade em fazer roupa. E na hora de fazer algum adereço do cosplay, já pena um pouquinho. Então, precisa de ajuda. A minha ajuda será sempre na parte da roupa. Eu costuro até algumas peças, mas eu acho que o meu problema fica na hora de modelar. Eu não consigo modelar uma blusa, uma calça, uma bermuda. Então, eu acabo tendo que ter ajuda, ou mando fazer, ou tenho ajuda de pessoas próximas a mim que sabe, e aí a gente senta ali junto e faz junto. Mas do resto eu acabo me virando e faço tudo, eu acho que, né, direitinho. Mas... Gente, mas isso que a gente tá falando é muito verdade, por isso que é tão legal você fazer, assim, cosplay em grupo. Sempre tem alguém que tem mais facilidade em alguma coisa, sempre. Lá no nosso grupo a galera manda muito bem nos acessórios, e só eu e a minha amiga mandamos muito bem na roupa. Então é um negócio que, se todo mundo se junta pra fazer, fica, nossa, maravilhoso. E você fazendo, você bota amor, bota carinho naquilo lá e fica maravilhoso. É verdade. E é gratificante também, né? Você vê o resultado, você fala assim, nossa, eu consegui fazer. E as pessoas perguntarem, tem muita gente que pergunta, onde você comprou essa roupa? E a gente fala, não, mandamos fazer. É, tipo assim, eu mandei fazer minha roupa. Ou então, mas quem que costurou pra você e tal? É um costureiro comum? Não é um costureiro comum que vai saber fazer, né, gente? Tem que ser uma pessoa que entende, né, que seja cosmaker e tudo mais, e já tem alguma ideia, assim, do personagem, porque tem essa questão do tecido. Às vezes, eu pegar um tecido, se você for deixar a costureira, eu não deixaria de forma alguma a costureira pegar e comprar meu tecido. Eu compro o tecido, vou lá e dou, olha, faz assim pra mim, assim, assado, faz tudo sob medida, bonitinho e tal. Se tem que experimentar 50 vezes, experimento, não tem problema, mas faz do jeito que eu quero, porque, né, gente, a gente quer dar o nosso melhor nos cosplays, né? Eu vou dar uma indicação aqui de uma garota que é youtuber. O nome dela, aí, acho que deve ser @moonchan, ou Moochan, que é do canal Bunka Pop. Ela é uma cosmaker e cosplayer bem famosinha. Ela sempre tá dando dica de costura, então pra você que quer aprender um pouco mais, visita lá as redes sociais dela, cara. Tipo assim, ela sabe mesmo fazer as coisas. Tipo assim, ela conta a história dela, ela foi comprando aos poucos, aí que vocês citaram máquinas de costura, entre outras coisas, pano. Ela foi testando aos poucos. Hoje em dia ela tem, tipo assim, um espaço eventozinho na casa dela só pra isso. Então, pra você que quer ser um cosmaker e tal, já vai aprendendo mais ou menos como é que se faz e vê dicas com quem já tá na área já faz um tempo. Sempre é bom pegar experiência com quem já tem, né, galera? Gente, eu estou à procura de costureiro que possa me ajudar, me auxiliar, e principalmente em questão de modelagem, pra me dar umas aulinhas, porque eu não sei modelar, só que eu gosto de costurar, eu amo costurar. E eu também sou muito criativa, então, assim, tudo que eu vejo, eu fico com vontade de fazer, eu vou lá e tento fazer. Mas o que me impede é não ter máquina ainda, mas, como você falou, né, tem que comprar aos poucos, tudo isso você vai desenvolvendo. Ah, você ganhou um dinheiro ali num job lá que você fez, de um evento, você vai lá e guarda, tudo pros seus próximos cosplays, vai reinvestindo de novo, né, porque mandar fazer fica muito caro, realmente. É bom quando a gente sabe fazer um pouco de cada coisa e a gente faz mesmo, porque sai muito mais barato e mais rápido também, né? Sim, verdade. Eu tenho até a máquina de costura, Amanda, só que eu penei tanto pra tentar acertar que eu meio que desisti. Eu vou ver se agora, em 2019, eu finalmente faço um curso de modelagem pra ver se eu consigo fazer as roupas, né? Mas é penoso, eu também gosto muito. É, sim, uhum. Com certeza. É algo que eu quero fazer muito. Eu acho dificuldade em achar curso, justamente porque, além de ser aqui, eu não sei, mas lá pra ter é muito caro. É um curso de modelagem, você vai ficar 2 meses, é mais de R$800, eu acho muito caro. Aí, tipo, claro, você tiver uma mãe ou uma avó que costura, muito melhor. Ou você conhece um cosmaker, sempre tenta estar perto dessas pessoas, né, pra poder aprender. E também treinar, né, gente? Eu comecei treinando com remendando roupa minha, tipo, reformando roupa minha, desse jeito. Que aí eu comecei a treinar e aí, sei lá, hoje eu acho que eu conseguiria fazer, desde que eu tivesse um manequim, né? Como eu não sei modelagem, eu vou lá, pego o manequim, faço mais ou menos na medida do corpo, né, então... Tem também a parte de makes, né, velho? Que, tipo, não é só o figurino e tal. Tem personagens de anime, HQs, que empreendem um pouquinho mais da sabedoria sobre makes. Pelo que eu conheço, tipo, do trabalho da Letícia, cara, a Letícia manda bem nisso. Tanto que no último evento agora que ela esteve presente, ela saiu maquiando todo mundo do evento. Praticamente, ela se matou de tanto maquiar. E aí, Letícia, você pode contar um pouco mais sobre isso? Gente, vou falar pra vocês, hein? 5 horas da manhã, toda a galera em pé pra fazer maquiagem. Maquiagens que demora mais de 1h30 pra fazer, que tem uma camada, tem que esperar secar a tinta do rosto e do corpo, aí tem a segunda camada. Nossa, é muito complicado. E haja tinta, viu? Principalmente esses personagens que são, tipo, do Naruto, por exemplo, o Kisame, que foi o último que eu fiz, e do Dragon Ball, né? Black Rosé e a fusão dos Zamasu, né? Nossa, é muita coisa. E tem também agora, o pessoal tá investindo também em fazer próteses e coisas pra imitar cicatrizes ou coisas derretidas e achar tinta naquela tonalidade, gente. Vai tempo, viu? Nossa senhora, a gente acordou 5 horas da manhã pra conseguir chegar no evento 1:30. Eu queria saber fazer pelo menos um contorninho, sabe? Eu não consigo. Eu não consigo nem fazer um contorno assim pra o nariz ficar mais fino, pra o rosto ficar mais no formato da personagem, assim. Eu não consigo, eu sou muito ruim. A Lê tá postando aí as fotos dela. Ela, velho, das coisas que ela faz, tipo assim, se vocês forem visitar o Instagram dela, do Shoto, do Boku no Hero, entre outros trabalhos que ela faz, velho, a mina manda muito, velho. Gente, manda muito mesmo, gente. Falando de pintura, teve aquele vídeo, né, que aquele pânico na TV, né, foi com eu tava com isso na cabeça um tempão, cara. E a mina fez a Estelar, ela, lógico, o Estelar tem que se pintar, né, literalmente quase, tipo, um tom de laranja. O cara foi lá e lambeu. A mina literalmente ficou muito brava, lógico, porque, tipo, fez o maior trabalho do caramba pro cara vir aí com brincadeira idiota de querer lamber ela. E isso uma dica que eu dou então pra quem for cosplayer, andem com tasers, no mínimo. Taser, ou então faz igual a Jessie, seja radical, anda armada. Não tinha nem como, eu tava fazendo uma pergunta pra ela, ele tava do lado dela com o microfone, não tinha nem tempo de ligação. Fala tremenda falta de educação isso, né? Eu já fui em alguns eventos e encontrei cosplayers, colegas meus da época da faculdade, eles abriam para eventos geeks e cosplay. E eu lembro de uma mulher que fez o cosplay da Shiva, do Mortal Kombat. Só dei falta das outras mãos, dos outros braços, né? Mas ela só tava com os delas mesmo. E nossa, Giovanni exigente. Giovanni, o sommelier de cosplayers. E o pessoal ficou, né? Ficou tratando ela como se fosse um pedaço de carne que passava de um lado para o outro, né? Porque ela tava usando a roupa da Shiva e o corpo dela tava bem à mostra. E o pessoal tratando ela como se fosse, sabe, um pedaço de carne passando para ela. Ah, nossa, ir lá em casa. Ah, quero tirar uma foto com ela. Nossa, vou ostentar. E eu falava, gente, ela tá fazendo um trabalho. Ela gosta desse personagem. Ela deve fazer outros personagens. Vocês têm que apoiar o trabalho dela e não ficar tratando ela como, sabe, se ela tivesse disponível aqui para todo mundo. Não é bem assim. Primeiramente, velho, todas as meninas aqui, todos os homens, todo mundo que faz cosplays, são profissionais, estão ali prestando praticamente um serviço, estão ali aproveitando o evento, estão ali para aproveitar tudo aquilo, todo o trabalho dele, para sim, pro prestígio. Então, cara, nossa, pelo amor de Deus, não seja um pau no cu, filha da puta, e mexa com a menina, ou então fica tirando foto inapropriada. Velho, vá lá pra curtir, vá lá pra se divertir, respeite acima de tudo, e, velho, se for babaca, tu tá pedindo pra tomar porrada, então é isso que eu tenho pra dizer. Exatamente, gente, não vamos lamber os amiguinhos, né, por favor. Lamber, passar a mão. Só com consentimento. É só com consentimento, galera. Só com consentimento, galera. Além do preconceito, ou quer dizer, além da falta de respeito, também existe o preconceito quando o personagem ele é feminino e quem faz é um homem. E eu já passei por isso. Eu já ouvi muita gente em evento que eu já fui pra promover o podcast, fui convidado, dizendo, ah, quem faz cosplay é coisa de viado, né? Ah, fazer cosplay, você vai virar viado. E eu falo, gente, não é assim, sabe? Ele gosta daquele personagem. Aquilo ali é uma arte, é um trabalho. Vocês têm que entender o significado daquilo que ele quer passar pra você. Não, nossa, a roupa dele não tem nada a ver com o personagem. Ela, a bosta aquilo lá. Giovanni, eu digo mais. A Júlia já viu isso, né? A gente tem, às vezes, no nosso próprio grupo, não quero delatar, mas é uma pessoa do nosso grupo que tem muito preconceito contra cosplayer e cosplays em geral. Assim, houve um rage um tempo atrás quando eu levantei essa pauta. E, tipo assim, eu já fiz alguns. A Júlia tem interesse em fazer futuramente. E, tipo assim, eu não me sinto ofendido hoje em dia porque, sei lá, eu só acho que é muitas das vezes ignorância da parte da pessoa. E, tipo, eu não vou discutir com pessoa que praticamente não sabe o que tá falando. Então, pra mim, whatever, tanto faz. Agora, quando você tem uma pessoa que conhece sobre o assunto, tá discutindo que ela acha que não ficou tão fiel, beleza. É aquela coisa, crítica construtiva tu leva pra casa. Agora, simplesmente o cara que tá lá no evento de anime, que é um local que, obviamente, evento de anime não, mas vamos pôr mais geral, um evento geek em geral, que obviamente às vezes ele não se encaixa muito bem, tá lá só por causa de uma coisa ou outra, porque alguém chamou, que ainda vai lá pra criticar e falar, tipo, merda de coisa que nem sabe. Isso me tira um pouco do sério e eu queria saber se vocês aqui da bancada, Jess, Amanda e Letícia, já passaram por esse tipo de preconceito, às vezes com a família, que família tem muito disso, né, velho? Nossa, isso me lembrou uma coisa. Muita gente já perguntou qual era o meu cosplay. Tipo, tava tão na cara. Meu cosplay era da Mulher Maravilha. E a pessoa perguntando, que personagem que você é? E eu fiquei assim, oi? Tem gente que confundiu com a Xena. Não sei por quê, eu não sei. Gente, nossa, caraca. olha, tem semelhanças. Que vergonha. É? Não, eu fico chocada. Não, as crianças de longe conhecem, sabe? As crianças, gente, de longe conhecem. Eu quero fazer um adendo aqui. Desculpa, Amanda, de cortar. Mas Xena, Princesa Guerreira, fez muito a minha infância, na moral. Pois obrigado, é, Record, é, por isso. Mas, nossa, a criança saber qual é o personagem e um adulto chegar e falar qual personagem que é, eu fico assim, chocada. E eu acho que é por causa do filme, né, gente? Não é todo mundo que assiste os filmes, né? Ainda mais a DC. Mas aí, tipo, a pessoa não saber é meio chato, sabe? Porque mesmo que ninguém tenha muito, não foi uma coisa... Mas, cara, pelo menos o filme da Mulher Maravilha foi um filme muito bom, bombou muito. Todo mundo gosta, entendeu? E a pessoa não reconhece porque é do filme. Eu achei ela muito... Xena Guerreira. Ela tava longe de ser guerreira. Pra mim, ela tinha que ser pra cabeça, bater mais, ela tava muito... É filme pra criança, gente, caralho. Um dia a gente entra nesse assunto sobre... É, vai dar o que falar. Meu Deus, é muita opinião. Mas realmente, é difícil essa parte aí de caracterização. A pessoa, às vezes, elas não dão valor, né? Por exemplo, igual eu não sei fazer maquiagem, né? Mas as pessoas acham que eu sou ela. Tipo, elas falam assim, não, você parece, tem semelhança física. E é, tipo, você é conhecida como Mulher Maravilha do Cerrado. Você é realmente conhecida como mulher. É sério, aqui, tô falando isso. Toda vez que ela me vê, minha vizinha é uma criança, uma menininha de 4 anos. Quando ela me vê, toda vez ela fala, grita da rua onde ela estiver. Olha a Mulher Maravilha, mãe, não sei o quê. Eu falo assim, gente, que amor. Mas eu fico com vergonha também, né, gente? Porque não tem nada a ver. Tem muita gente que já me criticou falando, nossa, mas você é muito baixinha pra ser Mulher Maravilha. Nossa, você é muito branca pra ser Mulher Maravilha. Ai, a gente fala um monte de coisa. Meu, a gente dá o sangue pra fazer o negócio. Claro que não vai ficar idêntico, eu não sou a sósia dela. Mas a pessoa fica falando que você não tem tamanho. Ou você não tem muito músculo pra poder fazer uma personagem. Eu fico assim, gente, por favor, eu não vou entrar na academia. Nem a Gal Gadot tem, pô! Pois é, não vou entrar na academia só pra fazer personagem. Não, mas gente, sabe o que é o pior? É que o pessoal aceita muito melhor os sósias do Neymar do que cosplay da Mulher Maravilha. As pessoas criticam demais. Amanda, eu não sei se já aconteceu com você, mas já por acaso já falaram que você é muito latina pra ser a Mulher Maravilha? Nossa, porque já fizeram isso muito pra Lara Croft, né? Falaram assim, nossa, mas seu rosto é muito latino pra ser a Lara Croft. Brasileira. Que bateu a xenofobia. Mas é muito ruim quando as pessoas te confundem assim, nesse tema aí de caracterização, mas pior ainda é quando eles fazem isso, tipo, sem nem se dar o trabalho de falar com você assim, simplesmente pra tirar sarro, sabe? Pra ser uma coisa bem pra te pôr pra baixo. Uhum. Meu, que ridículo. Já com os tempos eu fiquei muito chateada, eu tava de choto na versão punk, porque os meus amigos estavam todos na versão punk também, de Boku no Hero Academia, e o cara chegou pra mim e falou assim, ah lá, gente, é vampira, só que essa vampira aí, ela tomou porrada, ó, que não sei o que, o olho dela tá tudo roxo, isso aqui, sabe, mas pra tirar sarro, não foi uma coisa brincando assim, sem malícia, não, foi pra tirar pra baixo mesmo. É ruim quando esse tipo de comentário que te deixa mal começa dentro da sua casa. Eu não sei vocês, mas aqui foi meio ruim a parte da aceitação disso. Por, mesmo assim, sendo uma coisa inocente, tem gente que ainda é meio contra. Ai, que perda de tempo. Ai, tá gastando dinheiro à toa. Não tem mais o que fazer. Vai procurar o que fazer. Fica nessas porcarias, vivendo nesse mundo imaginário. Então tem muita gente ainda que é bem mente fechada em relação a isso, sabe? Muito fiscal de vida alheia, né? Nossa senhora. Em casa eu não cheguei a ter esse tipo de problema, não. Eu sempre tive muito apoio do pessoal. Claro que sempre uma vez ou outra, quando não se entende, né? Sempre fala, ah, mas você vai gastar dinheiro com isso? Ah, mas você vai investir naquilo? Isso daí é um hobby. Aí eu sempre falo a mesma coisa. Gente, quantos hobbies existem no mundo? As pessoas não gastam dinheiro pra alimentar esse hobby, essa distração? Então deixa eu com o meu. Quantas pessoas jogam futebol no final de semana e aí compram uniforme, bola, tudo? Pô, eu tô com um cosplay, deixa eu. R$1.000 nos camarotes lá da vida pra todo final de semana. Gente, deixa eu gastar dinheiro com meus cosplay. Poxa, eu preciso reclamar do quê? Né, gente? Não fazendo mal a ninguém é o que importa, né? A gente tá zero paciência isso. Pra fiscal de vida. Exatamente. Eu tenho relato aqui. Perto da minha casa tem uma loja até famosa de action figures. É, action figure, universo geek. Lá vende várias coisas. Tem cara. Brinquedinho! E no final de semana, eles sempre fazem eventos, né? Pra ter o pessoal pra loja pra poder comprar. E o meu irmão, ele tava passando na rua e falou, olha, Giovanni, aqui estão fazendo um evento aqui do Street Fighter. Tem também o Michael J. Fox, do De Volta para o Futuro. Tem princesinhas e tal. Fala, tira umas fotos aí, né? Beleza. Aí ele tirou pra mim umas fotos lá, né, tinha um monte de gente. Aí o pessoal, tava todo mundo tirando foto com o Michael J. Fox lá no DeLorean. O pessoal tava tirando foto lá com a Frozen. Aí acho que o Dalsin lá, tipo, um cara vestido de Dalsin lá do Street Fighter. O Bison cara bom, assim, no, nos quadrinhos é um cara bombadão, tal, fisiculturista, tipo Arnold Schwarzenegger, né? O cara tava com uma... Assim, ele tava vestido de bisoma, mas ele era muito magrinho, assim, muito... Bisguio. É bisguio. Assim, não lembrava o físico do desenho, então um pouco do anime. E o que eu achei chato é que a fila não tava nele. Tipo, ninguém queria tirar foto com ele. Só queria tirar foto com outras pessoas. Ele não tava... Ele só tava lá de figurante, mas ninguém queria tirar foto com ele. Sério, isso é chato. Né? É porque, igual eu falei, você não valoriza o trampo do cara, velho. Tipo, sim, o trabalho que ele teve pra ir lá, fazer, sair de casa, pegar um ônibus, ser assediado, tudo isso. Pra chegar lá e o pessoal não valorizar. Tem aquela coisa também, transporte, né? Da tipo, você tá com cosplay dentro do trem e todo mundo olha pra você. O trem pode estar lotado, todo mundo vai olhar pra você, ou vai tirar foto, tipo, escondida, né? Mas sempre vão olhar com aquele olhar de, tipo, tá te julgando, sabe? Porque eu falo isso. Aquela porque, foto tipo, escondida assim, que ninguém viu, né? Aquele flash que cegou o trem todo, mas não, tô de boa, ninguém. Não, cara, é a mesma coisa que, tipo, assim, falar que não tem nada a ver com cosplay, mas, tipo, assim, eu, mulher, usando shorts ou um vestido no trem, todo mundo me olha. Eu fico pensando, cara, se já aconteceu de cosplay tá dentro do trem, e aí foi a mesma coisa. Dá vergonha, mano. Você simplesmente quer sumir dali. Eu tenho um amigo que ele tem vergonha de andar na rua com cosplay. Porque ele é professor, aí ele acha que toda hora vai ter alguém, algum pai de aluno ou aluno vendo ele. E aí ele fica com essas noias. E aí, ele, quando ele tá de cosplay, alguém olha pra ele e já fica putaço. E eu fico mó divertindo, assim. Eu adoro que as pessoas ficam olhando e falando coisa pra mim e tirando foto. Aí ele não, ele fica com medo e fica brigando com as pessoas. Falei, gente, por favor, vamos ser mais legal com as pessoas. Porque tem gente que não entende, né, o que a gente tá fazendo. Então vamos tentar pelo menos explicar pra elas virem pro nosso lado, né? Pra não ficar nessa nesse preconceito, assim, nossa, essa pessoa é doida, sei lá, tá indo pra alguma festa. Eu sempre acho que vai pra festa. A Amanda acabou de criar a influencer cosplayer. Aí, ó, nova profissão. Nossa, não, gente, mas eu sou professora também e tipo assim, eu falo pros meus alunos que eu faço cosplay e tipo, eles se amarram. Então eu nem ligo, eu não tô nem aí. Eles pedem até que, como eu sou professora de língua inglesa, então tem festas de Halloween e tudo mais, eles sempre pedem, não, professora, você não vai vir de monstro não, né? Você vai vir com um dos seus cosplays, né? E eles sempre pedem, acham super legal. E ao mesmo caralho, Jess, o que você não faz? O que você não faz? É professora de inglês, viaja da carteirada em parente. Caralho, velho, faz arte Ah, e lá no meu curso, lá o povo também pede. Eu fui uma vez de cosplay no meu curso, porque teve um concurso cosplay lá, porque isso do computação gráfica. Aí teve um concurso de cosplay. E aí eu fui de cosplay só porque, né, eu queria ganhar um concurso pra minha turma, né? Só que aí eles começaram a querer que eu fosse toda semana de cosplay, toda vez que as pessoas me veem, elas falam, nossa, por que você não tá de cosplay? Eu falei, gente, eu tô vim estudar, não vim fazer cosplay. Ah, mas aí, Amanda, se eu não tiver de Mulher Maravilha na rua, eu vou ficar muito decepcionado, assim. Não, você provavelmente um dia vai me ver, porque quando eu saio de casa, ou é pra ir pro evento, ou é pra ir pro meu curso, eu quase não saio de casa, porque eu trabalho em casa, então você vai provavelmente me ver de Mulher Maravilha em alguma dessas vezes. E provavelmente vou estar trabalhando no mesmo evento que você. Nossa, muito provável. É bem possível. Eu queria saber se as meninas passaram por isso já, de a galera exigir que você tenha conhecimentos profundos do personagem que você está fazendo cosplay. Nossa, comigo tipo, demais. Tem que ter jogado todos os jogos, saber a história inteira. Às vezes, sabe o que acontece? As pessoas falam isso só pra te falar que você tá fazendo cosplay por causa... Ou pra se exibir. De hype, né? Ou porque, essa menina aí não entende nada desse jogo, só tá aí pra mostrar o corpo. Porque eu já fiz cosplay da Tifa, por exemplo, que é uma personagem que, né, mostra bastante o corpo. E elas falam assim, você nem que eu jogou Final Fantasy. Eu nunca joguei realmente, mas eu gosto da personagem. E as pessoas ficam fazendo perguntas, parecendo que eu sou obrigada a saber tudo sobre o personagem, porque eu tô com o personagem, então eu tenho que saber dele. Velho, se eu simplesmente gostei, achei bonito, e as pessoas, né, já me pediram pra fazer, achou que combinaria, eu vou lá e faço. Aí as pessoas ficam assim, nossa, mas, tem gente que fica com essa chatura, tipo, fica fazendo perguntas, achando galera que eu sou obrigada. Galera vem com teste surpresa na mão. Que chatice, não precisa, cara, não precisa. É bem nessa vibe mesmo, gente, eles te perguntam de tudo, mundo pra saber se você conhece profundamente o personagem e a história. No meu caso, é mais voltado pra games, né? A maioria dos meus cosplays é voltado pros games. E eles vêm me perguntar sobre a história do jogo, a dificuldade que eu jogo. Gente, sério mesmo? O pior é quando querem que você faça as poses de luta ou querem que você luta igual com o personagem. Exatamente. Poxa, exagerou, né? É muito chato isso. Esse caraca, o povo chega a esse nível. Chega. Ah, que, tipo, nesse último evento que eu fui, gente, é sério, eu fiquei inconformada. O cara parou do meu lado e começou a falar, tipo, número de episódio. Ah, porque você lembra sua primeira fala no episódio X? Eu, tipo, nossa. Cara, sabe o que é foda? E é só com mulher isso. Porque com eu também acho, um cosplay homem, não acontece. É só pra poder mulher botar a gente pra baixo. É porque eles são machistas. Só por isso. Mas é num nível muito extremo, mano. O cara, ele falou assim, você tá fazendo esse cosplay porque você nem parece com a personagem, que não sei o que, você tá perdendo seu tempo. E eu, tipo, gente, eu gosto, eu me identifico com a personagem. Gente, mas se for assim também, cara, tem gente que tá ferrada, né? Tem gente que não parece com personagem nenhum, assim. Mas, mano, se eu pareço ou não, o que, que a pessoa tem a ver com isso? Eu paguei pelo meu cosplay. Exato. Pelo evento, o que, que a pessoa... Pô, não gostou do meu cosplay, me paga pra fazer meu outro. Meu dinheiro, assim, minhas regras. Assim. Exato. Eu acho que a pessoa tá confundindo cosplay com sósia, né? Sósia é uma coisa, cosplay é outra completamente diferente, né? É, com obrigação. É, eles não confundem nem com sósia, é com obrigação. Tipo, você tem a obrigação de ser o que eles pensam que você deve ser. Eu tô achando assim que um bom resumo de tudo é lembrar que tem uma pessoa ali embaixo do cosplay, porque a galera acha que você tá ali, a sua obrigação ser primeiro perfeitamente igual o personagem e segundo tá ali parado pra tirar foto e pra, como se fosse um boneco de cera. E sempre com sorriso no rosto também, porque se você fizer cara feia, significa que você é grossa. Nossa, já pediram pra eu sorrir em foto e eu fico assim, gente, eu não quero sorrir. Meu. Ah, não, nem vem. Olha, ó, eu tenho uma denúncia aqui a fazer que a senhorita Letícia Simões é uma pessoa anatomicamente estranha e bizarra. Assim, seu sorriso... Nossa, mano, ela fica me mandando um vídeo dela entortando o dedo, dela colocando a língua, sei lá, por dentro do nariz. Nossa senhora, a Letícia é uma pessoa bizarra. E outra, tipo assim, a Letícia tem um sorriso mais bonitos que eu vi na minha vida. Então, cara, tipo assim, o seu sorriso, Letícia, vai fazer a foto de alguém mais bonita. Pensa que tem um ser humano extremamente feio do seu lado que vai ser abrilhantado pelo teu sorriso. Nossa, gente, fiquei até vermelha aqui. Eu só queria fazer uma última pergunta, assim. Em os cosplays em eventos, né? Vai muitos cosplays, dependendo do evento. Alguns cosplays, eles recebem convite pra ir, tem acesso à área VIP, tem acesso, sei lá, alimentação, salinha com ar-condicionado, tudo. Mas tem alguns que não. Tem alguns que pagam o ingresso, vão lá eles mesmos e andam, conversam e tal. Mas tem, você tá falando de 99%. Lunch. É, tem comprar... Então, como é que... Então, a gente vai perguntar, como é que é isso? Como é que é chegar no evento, lá fica em pé, andando, conversando, e tá hora que dá vontade de tem fome, cansaço, sede. Existe alguma ajuda do organizador do evento, de alguém? Experiência que eu tenho aqui em Goiânia é normalmente o que eles fazem é só dar uma sala pra gente, se quiser deixar as coisas e tudo mais, no máximo. Aqui, tipo, um armário no máximo. Bem no máximo, assim. Aí pra você comer, pra você, sei lá, fazer qualquer coisa, é tudo por conta sua. Eu só fui em um evento só que cosplay era cortesia. Um evento apenas. E foi o que teve esse episódio aí do cara que, né, ofendeu os cosplayers lá, o apresentador. Mas normalmente aqui eles não dão nenhum suporte aqui em Goiânia. Isso é realmente falta aqui em Goiânia. Eles dão um pouquinho mais de suporte pros cosplays. Até porque o cosplay são, na maioria dos cosplays, é a atração do evento. Muita gente vai por causa dos cosplays, porque tem muitos cosplays em Goiânia. Então, sem os cosplays não existe evento também, né, gente? Porque é legal. Tem gente que vai por causa dos cosplays. Então, assim, a minha experiência com isso eu já tive nos dois lados, como cosplay convidada e como público, né, que vai com o seu cosplay. Então, isso depende muito do evento. E no caso dessas, vamos dizer assim, entre aspas, regalias que vocês citaram, na verdade, são os cosplayers contratados para estar no evento. Então, existe um contrato e aí existe uma conversa. Então, tem uma sala que o cosplayer pode ir lá, dar uma descansada quando precisar. Tem água, comida. Então, seria mesmo parte do trabalho. Quem trabalha com cosplay, entendeu? Pelo menos na minha experiência foi assim. Eu, como público, sempre banquei o meu ingresso, sempre banquei a minha comida. Eu era público como qualquer outro, vestindo o meu cosplay. E como a cosplayer contratada em evento, vai ser realizado o contrato, né? Se ficou acertado do cosplayer receber uma quantia de dinheiro, ter lanche, ter um momento de descanso, dependendo de quantas horas vai trabalhar, isso tudo é acertado na hora lá com o cosplay e o evento, entendeu? Mas isso diferencia. Eu já fui convidada para evento em São Paulo, em que eles pagaram até a minha viagem para São Paulo. Então, isso pode acontecer, às vezes o evento te chamar, mas não vai pagar a viagem. Aí você banca a sua viagem, mas eles vão bancar alimentação, translado, essas coisas. Então, isso depende muito do evento, do contrato que o cosplay tá fazendo e tudo mais. E como público, bom, público age como público, né? E também você ser famoso, né, gente? Porque isso aí acontece com gente que já é famosa. Eu acho que, assim, aqui em Goiânia não tem nenhum. Aqui eles não chamam cosplayers, nem da região, nem de outro estado, pra ir Amanda, eventos, por exemplo. Assim, quando eu comecei a ser chamada a participar de alguns eventos, eu não participo de muitos eventos, não. Foram poucos eventos que eu participei como convidada. E quando começaram a me chamar, na verdade, eu não era ninguém. Na verdade, eu não sou ninguém ainda nesse mundo cosplay, não, né? Mas, na época, assim, eu era uma simples cosplay de Lara Croft, que aí me convidaram pra ir pra um evento. E claro, depois que fui convidada a ser embaixadora cosplay do jogo aqui no Brasil e tudo mais, surgiram mais oportunidades. Mas depende também do que o evento quer mostrar também. Porque às vezes o evento ele contrata o cosplayer pra ter aquela galera pra tirar foto, que fique à disposição do público ali. Ou então é um evento novo que já leva esses cosplayers pra alimentar o público e aí chamar mais galera e tudo mais nos eventos seguintes e tudo. Mas não é referente a só cosplayer famoso ou não. Quando começou esses convites assim comigo, não foi. Eu não era famosa, não sou ainda, mas naquela época eu era muito menos conhecida. Não, mas é muito legal, assim, quando te chamam, porque além de você conseguir, de certa forma, se divulgar, você também ajuda a pessoa a divulgar a banca ou o stand que ela tá trabalhando. Tenho amigos que trabalharam. Exatamente. Divulgando, então é uma via de mão dupla, um acaba ajudando o outro nesse meio e aí vai crescendo dos dois lados, sabe? Tanto no seu lado como cosplayer, quanto no lado da pessoa que tá expondo material lá, ou coisas pra vender, enfim. Então vamos para as considerações finais aqui. Então, galera, eu queria falar aqui sobre já que a gente está praticamente finalizando esse podcast aqui, sobre os planos, projetos que vocês estão envolvidos, entre outras coisas, para esse ano que já está no final, ou então para o ano que vem de 2019. E já vou falando para o ouvinte que eu não faço ideia de quando esse podcast vai ser lançado, possivelmente em fevereiro. Então, vou nem dar Feliz Natal, então. Quais são os projetos de vocês para 2019 aí, que vocês estão envolvidos ou que vocês estão querendo entrar fundo daqui pra frente? Fala aí um pouco, Jess. Então, 2018 pra mim foi um ano meio furado, porque eu trabalhei tanto que quase não fiz cosplay, né? Mas já comecei a trabalhar em alguns cosplays e tudo mais. Eu tava até falando com o Giovanni que eu comecei a fazer aqui o Kathy da Gear of War, né? Então eu comecei já a trabalhar naquela armadura que eles usam no Gear of War, no jogo. E mais pra frente também já tô pensando em fazer a Mulher Maravilha do filme, e que tá no papel já desde quando começou a falar do filme, né? O filme já lançou, todo mundo já viu em DVD, já passou zilhões de anos. E a Lara Croft clássica, que é a única assim que eu ainda não fiz, foi a clássica. Tenho várias Laras e a clássica eu não fiz. Então aí tá um projeto logo para pro iniciozinho de 2019. Se Deus quiser, vou conseguir tirar do papel, né? Fala aí, Letícia, quais são os seus planos? Gente, quanto mais você consegue alcançar as suas metas, mais o pessoal te influencia a impor novas pra você continuar seguindo. É incrível isso. Eu e os meus amigos estamos planejando algumas coisas em relação ao cosplay, mas eu nem sei, na verdade, quantas coisas eu vou conseguir fazer, porque eu vou começar a fazer minha pós-graduação agora também, né? Na área de neonatologia, enfermagem, tamo aí, né? Então eu não sei exatamente quantos eu vou conseguir fazer, mas por agora, nós decidimos de fazer de Toy Story, que é alguma coisa bem nostálgica, que marcou muito algumas pessoas. Que legal. Sim, é muito legal. E a gente também. E vocês vão fazer num time perfeito, né, velho? Verdade. Sim, porque vai lançar o filme também, né? O quarto. Já era o quarto, errei. Vamos fazer também de League of Legends, que é muito legal. Uhul! E arrastar alguns amigos meus pra eu terminar o meu show. Tô aqui, genderbender. E é isso aí. E você, Amanda, o que, que você tem pra ir pra 2019? Bom, eu vou substituir a Gal Gadot, tá, gente? Desculpa. Não. Como eu tava falando antes, eu quero comprar uma máquina pra mim mesmo, fazer meus cosplays. Então, depois que eu comprar a máquina de costura, gente, vai ter cosplay todo mês. Só não vai faltar evento pra mim. Vai faltar evento. Eu vou ter que começar. Eu já vou te adiantar uma piada. Faz a bainha da minha calça. Que alguém vai falar isso pra você em algum momento. Ah, normal, eu vou fazer com todo prazer. Enfim, mas aí eu tenho alguns planos. Eu fiz uma lista de alguns cosplays que eu quero fazer, mas os que, assim, também que os outros querem que eu faça, porque tem muita gente que fica pedindo. Assim, ah, eu queria muito que você fizesse tal cosplay, e isso é meio que influência, e eu acabo cedendo. Então, assim, tem personagem de jogo, que é do League of Legends, que eu gosto, aí eu tô pensando em fazer ainda. Não sai do papel, não, só comprei a volta. Também fazer mais eventos, ser convidada pra mais eventos, solidários, eventos pagos também, que eu já fui convidada pra alguns, e evoluir, né, nessa questão, porque como eu comecei agora, eu já tô vendo que o negócio é concorrido, viu, gente, porque aqui na cidade tem muita gente que faz e faz, tipo, pra valer mesmo, pra ganhar dinheiro, ganhar concursos. E mês que vem, em janeiro, vai ter um concurso aqui de cosplay, e a premiação vai ser bem legal, assim, em dinheiro, e eu vou ter que fazer uma coisa que eu tenho muito vergonha, que é me apresentar em público. Eu não tenho coragem de fazer uma apresentação, então esse é o primeiro. Ah, eu sou péssima também, desafio. Um monte de vergonha. Meu primeiro desafio vai ser criar uma apresentação da Mulher Maravilha, e eu não tenho ideia do que fazer, mas eu quero fazer e ganhar o dinheiro pra poder comprar minha máquina, e é isso. E boa sorte! Depois, seguinte, quando você for se apresentar, pensa que você é a dona do pedaço. Eu também morria de vergonha de palco, eu perdi essa vergonha quando um amigo meu, muito gigante, inclusive, falou assim pra mim: se você não subir no palco, eu vou te pegar no colo. Mas eu quero fazer bastante cosplay, esse ano só fiz um. E é o primeiro, e sei lá, eu acho que tem que ter mais, que vicia. Então eu vou passar pro Giovanni. E aí, Giovanni, quais são os planos para 2019 aí? Você que viaja e mora pelo Brasil. Então, para 2019, reduzir as viagens, né? Porque eu, esse ano, lá no Google Maps, eu fiz umas marcações usando coraçãozinhos por onde eu passei. Ele tá cheio de coração já. Ai, meu sonho. Ai, meu sonho. Migo, loga na minha conta de Pokémon GO aí. Racha uns olhos. Falando em Pokémon GO, eu sempre tento jogar Pokémon GO por onde eu passo. Eu vou nas pracinhas e tal, converso com o pessoal. E agora que saiu aquela atualização nova de batalha PVP, eu tô adorando. Show, faz um console aí pra galera. Eu trabalho o dia todo, eu tenho que fazer uma caminhada, algum esporte, e eu saio caminhando e capturando Pokémon, vou nas Pokéstops, nos ginásios. E aí reduzi um pouco as viagens. Em 2019, janeiro, eu tô de férias, vou ter mais tempo aí pra me dedicar no Fala GamerCast, edição de podcasts, enfim, criar o site também do Fala GamerCast. E, Júlia, quais são seus planos pra 2019? 2019? Cara, eu... Não vale, vale tomar Coca-Cola e chumbinho, não vale. Essa já é minha. Não, meus planos é fazer curso. Na verdade, eu vou começar a fazer curso a partir de fevereiro, da saga de design. Ai, eu estudo lá. Ai, que amor. E, sei lá, mano, de preferência, eu tô querendo arrumar outro emprego e montar um PC gamer, comprar um PC gamer e começar a fazer stream. Nice. É nós no LOLzinho, viu? Chama eu pra jogar LOLzinho. Opa, ó, fala GamerCast, quem quiser mandar sugestões de pauta e participar lá... LOL, fale de LOL. Ô, Júlia, pode já parar... Já pode pôr para parar de gravar. Velho, como é difícil falar a palavra com tanto P e R. Ah, tá certo, eu não tô falando pra 2019 mesmo, não. Desliga esse bot, que a gente quer falar besteira. Ouvi... Vi, a esquecida. Ouviu, quais são seus planos para 2019? Olha, eu falei de piada, mas eu realmente não tenho grandes planos para 2019. Meus planos são continuar o que eu tô fazendo em 2018. Fazer bastante tirinha, lançar volume 2 do livro de tirinhas. E se Deus quiser, eu vou tentar estar na Bienal do Livro, na CCXP e nos eventos que tiver aí que me quiserem. Somos duas. Somos duas. Cara, somos. Nossa, boa sorte, olha, pra todos, assim, sim, eu desejo sorte para todos que estão aqui no sentido de cosplay, com livros, ilustrações. Esse ano, nossa, velho, eu tô muito, muito orgulhoso de ter todos vocês no cast aqui hoje. Muito obrigado, tipo, Jesse, Vi, Letícia, Amanda, por terem aceitado, por terem me suportado esse tempo todo cobrando vocês. Tipo, olha, deu um cast. Gente, ainda bem que você me lembrou, porque eu esqueço. Testando o silêncio constrangedor. 1, 2, 3. Eu achei que eu tinha caído, velho. Eu também pensei que tivesse caído aqui a internet. Tem tanto nome italiano aqui, gente. Eu confesso que eu tô falando com vocês e tô desenhando. Eu acho que é porque o pessoal descobriu que eu sou do Rio. Não, gente, que isso. Não, brincadeira essa parte. Falou que é o uniforme do Vasco? Eu escutava. Não, o uniforme clássico. Ai, que susto. Essa hora que você olha pra trás e vê, e fala assim, cadê aquelas meninas do ensino médio que me zoava? Exato. Essas carteiradas que você tem. Mano, final de ano você aproveita, Jesse. Você chega assim, ai, desculpa, deixei cair meu passaporte de Londres aqui. Ai, perdão. Não é um podcast grande. Não, tô falando podcast agora. Eu já até esqueci o que eu tava falando, gente. Mano, eu mal sei passar batom, velho. O que vocês estão falando? Cara, a gente tá incentivando as pessoas baterem nas outras. Parem e... mas cara, olha, vamos falar a verdade. O latino não tinha que fazer, era nada. Qual latino você tá falando agora? Exatamente. Latino festa na P? É, latino festa na P. Pode falar que é sex shop. Pode falar que é sex shop. Giovanni, a gente não vai te julgar. Pode falar. Não, é sex shop. Aliás, assim, do outro lado, descendo a rua tem uma sex shop que abriram lá, mas não é esse caso. Mas eu acho que botar um print aqui do chat. Enfim, não sei o que falar mais. Cara, eu não entendi o que aconteceu agora. Tem mais. Amanda. Amanda, ela não tá escutando a gente. Vixe, gente. Ela só meteu o louco.